Eita! E nosso 14º, né, Dreamcast, quarto. Hoje. 14º, é? Não. É? 14? Isso, então 14º Dreamcast. Então tá, hoje eu sou... 14º. Eu sou o Six e quando o mundo inteiro ficar como Resident Evil, vou tomar todas as ervas verdes possíveis. Eu sou o Julie e eu me cagava a fu com a música do Sexta-feira 13 de Atari. Que bom, né, cara? Sério. Eu sou o Lanzoni e vou procurar a cidade Rapture quando for debaixo d'água. Eu sou o Frajola e o meu maior susto, na verdade não foi susto, foi quando eu fui jogar Resident Evil 4, que esperava por sustos e terror da linha da série, e cheguei e joguei um jogo de ação. Isso foi realmente um susto apavorante. Então, como vocês já perceberam, estamos talvez... um clima de terror, de... um clima... de medo. Põe a música do Subwoofer. Jogos de medo. Então, esse Dreamcast vai ser assim, a gente vai começar falando toda a história, né? Terror, como começou, nasceu, como melhor, e as expectativas pro futuro, e aí no final a gente vai fazer um top 5. Nossos jogos, não todos, a gente vai entrar num consenso, vai ser difícil, mas vamos tentar. Menos eu que sou alienígena. O Júlio tem muito medo, depois do Atari ele ficou traumatizado. É, tu tá ali? Então tá, vamos aos e-mails, vai lá, faz as cotações, até mais. Então tá, gurizada, vamos pros e-mails do Júlio. Olá pessoal, começamos mais uma leitura de e-mails do Dreamcast. Leitura de cartinhas. A cartinhas com a Eliana. Só avisando, gurizada, não sei se a gente avisou no cast ou não. Agora o Dreamcast é uma quinta sim, uma quinta não. E também não esqueçam de entrar no lugar Orkut no Playfire, é claro. É claro, queridos, acessem e nos deem audiência. Isso. Então vamos aos e-mails do pessoal. Aqui a gente selecionou alguns e-mails, né? E a gente também vai ler uns comentários que foram muito bons, né? Exatamente. Que acaba sendo mais... Isso. Acaba sendo mais fácil o pessoal comentar na página do que... Do que mandar e-mails. Mas em breve isso vai mudar. Calma, calma. É. Então vamos ao primeiro aqui do... Capitalismo bombando, pessoal. Nós vamos evoluindo junto. Do nosso amigo Evil Biel, o Gabriel... Gabriel Raiden. É. Que participou do videocast, o Liu Kang do videocast. Esse aí, um abraço e envolveu. E aí, beleza, galera do Drake? Ele começa e-mail dizendo que adora o cast e costuma. E que ele nunca tinha costume de ouvir podcast. Só um de vez em quando e tal, mas agora com o Dreamcast ele acompanha sem parar. Muito, muito, muito. Todas as vezes ele escuta, muito sempre foda, sai. Foda. Ele disse que adorou de Mortal Kombat, que. Como ele, todos devem saber, ele faz só cosplays de Mortal Kombat. Ele é muito fanático, é claro. Ah, e ele também cita aqui, né, então que não. Que ele também curtiu The Dragon Ball, mas ele disse que não. Cast de Dragon Ball, a gente disse que... A gente não, né? Matheus Ques disse que Dragon Ball não tinha furos. Aí ele disse que tem um sim, e ele sabe. Opa, e agora que é? Opa, opa. Bom, segundo ele, ele diz assim, que Kami-sama... Cita que, quando era pequeno, esperou por seus pais, pois tinha uma carta de seus pais. Pais, entende-se por mãe e pai, que dizia que um dia eles viriam buscá-lo. Pois bem, episódios depois, Bulma e Companhia Limitada chegam a Namekusei e descobrem que eles não têm sexo. É tudo homem nascido de um cara só. Opa, ou seja, um puta furo de Dragon Ball. Mas porra, mas o que, que é isso? Tudo homem? Como assim? Não sei o que é pior, hein? Ter 100 filhos ou ser tudo homem? É, acho que é hermafrodita. Será que o Frajola ia, não ia curtir? Pois é, o Frajola ia se suicidar. Tá louco, né? E ele diz que nem por isso deixa de ser fã da série. Julie, então, prossiga. Não sei, vamos ver, né? Six vai comentar se é um furo ou não no próximo cast ou... Pois é, né? Ou nos comentários, né? Fiquem ligados. Aguardem. Então o próximo aqui, nosso próximo e-mail do nosso chapa, Marcos Paulo de Caxias. Químico. Olá, seres do Dreamcast. Estou enviando mais um e-mail para puxar o saco de vocês. Opa. Opa, como assim? Manda um com uma graninha. É isso aí. Adorei o cast sobre um dos jogos que mais joguei na minha adolescência. Cure Instinct. Vocês foram muito felizes em citar que hoje em dia a geração de games quer tudo mastigadinho, tudo prontinho na mesa. Ali, Rodrigo. Ah, isso é verdade, isso é verdade. Continua. Tudo criado a leite com pera, ovo maltino, né? No Aqueles Áureos Tempos, quem era bom era quem aprendia os combos na marra. Isso aí. Creio que se saísse um Killer 3, se for como os últimos trabalhos da Rare, vai se tornar um fiasco, como aconteceu com o Perfect Dark Zero. Pra Jola, um abraço. Não, Perfect Dark Zero, cara, é verdade o que ele falou. Tipo, bah, Perfect Dark Zero ia sair e tal, e foi babá. Tá, e aí, saca? E aí, eu não vejo ninguém falando. Ele saiu com o lançamento do Xbox 360 e não causou furor nenhum, né? Sim, o jogo é bom? Não, não sei, né? Se alguém jogou, comente no próximo Dreamcast. Obrigado. Então ele manda no mais, continue assim, vamos continuar, é claro. Forte abraço. Este eu vou ter que ler. É. Fernando Soares, 22 anos e Presidente Prudente, São Paulo. O que é um Presidente Prudente? Né? Ah, não sei, né? Eu só sei que deve ser diferente do Presidente Lula. Enfim, Dreamcast. Gostei muito do último cast sobre Killer Instinct. Posso parecer novo pela idade, 22 anos. Mas joguei e ralei muito nesse game. Aquela fita preta chegou a ficar branca de tantos combos que eu dava. Pelo jeito, ó, cara, agora eu vou dar uma explicação sobre isso. O Lanzoni deve ser o mais novo de vocês, estou certo? O cara não manjou na arte de jogar Killer. Cara, eu tenho 23 anos e na época que o Killer Instinct saiu, eu era muito fã de Mortal e Street Fighter. Então eu passava longe do Killer. Mas, com muito pesar no coração, eu tenho que admitir, cara, Killer é bom. Eu aprendi a jogar Killer. Enfim, seguindo, conheci o podcast pelo Povo da Players e achei que era mais um cast. Apenas mais um cast. Mas este tem futuro. Continue com o modo caseiro e casual de gravar o Dreamcast. Apesar de eu achar engraçado o sotacão de vocês. Um abraço a todos. Aê, aê. Pois é, né? Eu acho que um dos ingredientes do sucesso é o nosso jeito serrano de ser. É, caseiro. É caseiro, né? Pensa vocês fazer. A gente faz em casa, creio em vocês. A gente tem todos os compromissos que vocês têm, a gente. Pois é, né, a gente. Você não vive disso, né? Exatamente. Então agora vamos ler comentários, que esses são bons, a gente tinha deixado de ler comentários, mas esses nós vamos ler. O nosso chapa, Gustavo Gutierrez, né? Vou contar um segredo. Não sabia jogar Killer direito, teu chapa aí. Opa! Sempre apanhava de todo mundo, mas deixava isso de lado. Não sabia da história de Killer. Achei isso muito interessante. Mesmo que eu não adoro jogos, sempre vão saber mais sobre os jogos. E uma dúvida, seu cara é de gelo líquido. E uma dúvida, seu cara é de gelo líquido ou o cara é de água? Sim. Ou então é um super gelo. O super gelo é da Hanna-Barbera, ou do Super Amigos. Deve ser uma coisa assim, né? Mas quem falou de gelo líquido? O cara de gelo líquido, assim, nem lembro mais. Deve ter sido eu, ou o Frajola, ou o Fuca, vai saber. Gelo líquido, eu não vou poder. Gelo líquido. Muito bom. Certo, né? Parece que os golpes dos cavaleiros lá. Que é o poder do gelo líquido. Pior, né? Esse aqui, vou deixar pro Rodrigo ler. Comentário de Van. É o Van ou a Van? Não sei. Não sei. Mas... Será que é a loirinha pra mostrar a barriguinha? Não sei. Frajola não é o Van do final 12, aquele que parece uma mulherzinha. Mas enfim, o Van diz assim: quando eu comprar o meu primeiro Super NES, o cartucho que veio foi de Killer Instinct. Aquela fita preta original. A fita preta. A famosa. Acho que depois de Street Fighter Zero 3... Killer Instinct foi o jogo de luta que mais joguei. Eu também tinha um caderno para anotar os códigos e outras coisas dos jogos. Ali, ó, salve, teu bruxo. E a sessão do Killer Instinct era a maior de todas, pois tinha todos os No Mercies, Ultras e afins. Ultra! Os Ultras e os No Mercies eu aprendi no próprio manual do jogo, que tinha todos os golpes. Ó, que foda. É verdade, cara, isso. Que eu lembro que alguém tinha, pode ser que seja salve, hein, salve. Original. Nós tinha só fita original, assim, não tinha manual. E alguém tinha comprado. Assim. E no manual tinha todos, assim, as historinhas e tal, muito massa, assim. Eu não vou precisar pedir emprestado, já aprendi alguns golpes. Mas enfim, continuando. Só que haviam dois tipos de golpes, que eram apenas citados no manual, mas não vinham listados. Um era o Air Combo, que é uma bela porcaria, e o outro era o Ultimate. Ultimate. Nessa época eu morava no interior e não tinha acesso a nenhum tipo de revista. E tive que ir testando todas as combinações de botões possíveis para acertar os Ultimates. Enfim, resumindo, porque é muito conteúdo, até que no dia que ele descobriu como escolher o estágio do céu, ele passou umas 2 horas tentando cada combinação dos dois controles e ainda mais, e anotando os resultados até descobrir tudo. É, tipo, sabe, salve foi assim também. Ele pegou, descobriu as coisas, anotava. É, o cara dissecou, dissecou o jogo, né? Dissecou o jogo. Enfim, ele vai fazendo algumas citações do Ultra Combo, comparações entre arcade e Super NES, isso aí, né? Isso aí que eu ia falar também. Eu anotei pra falar no cast, eu esqueci. No Super NES, né, por causa das limitações, o cara só falava Ultra, Ultra, Ultra. É, que era engraçado. É. E no Fliperama ele fala Ultra Combo, Ultra. É muito podre, sabe? Eu prefiro muito ver Super NES é Ultra, sabe? Tipo, o cara não falou mais nada. Ultra. É, Ultra e Ultra acabou, Combo. Né? Eu não quero ver Ultra Combo, eu quero ver Ultra. É isso aí, a gente sabe que é um combo, caramba. Enfim, ele disse que depois, assim, o lance dele de Killer fazer parte da vida dele fez com que ele preferisse ficar montando combo nos jogos de luta do que jogando os próprios, né? Até ele cita Marvel vs Capcom, Guilty Gear, que são jogos bons. Se bem e... Killer ali, né? Killer, o cara montava os combos, era uma alegria, né? É aí que tá, eu acho que a dificuldade, né? Agora me fugiu a palavra. Puta merda. Ovo. Não era ovo. Ovo Maltini. É. Enfim, a dificuldade é que dava o brilho no jogo. Isso, hein. A tentativa e erro, né? Aquilo era um jogo de tentativa e erro. Tentava e não dava e tu continuava. Esse Mortal também era o lance assim. Tu aprendia o Fatality, cima, cima, abaixo, atrás, blá. E tu dava Fatality e não funcionava. Aí tinha que ir um pouco mais longe, tentar um pouco mais perto, segurar bloqueio. Ou caras como eu, o Frajola, fazia o código debug mode e fazia o Fatality um botão só, né? Claro que eu ouvi dizer. Então tá, gurizada. Um abraço do peito. Esses aqui foram os e-mails, brincando. Os comentários, agora voltando para direto do teletransporte. Então tá, né, como a gente já falou, jogos de terror... Jogos escutar. Assustadores também, muito, né? Assustadores. Na verdade, existem 3 tipos, né? Os jogos assustadores... Preparem... Que cagam o cara de medo. Os survival horrors, que é feito pra ser assim. E os jogos de terror, que tem a ver com filmes e tal. Né? Os jogos que são terror de ruim não vão ser citados. São só aqueles que causam terror. Tipo os Imagine da Ubisoft. Enfim. Não joguei nenhum ainda, meu sonho é jogar. Então a gente vai começar contando as historinhas, né, do passado. Começo de tudo. Começou, olha só, cara. Aqui. Isso é novidade. O primeiro jogo de terror foi em 1982. Frajola, quantos anos tu tinha? É, quantos anos tu tinha? Três? Três? Três anos, né? 12. 80 aí? 82. 3 anos. E olha só, opa, uma coisa que eu descobri só hoje pesquisando o nome do jogo era 3D Monster Maze, tá? Ele era pra lançar aqueles computadores pessoal, sabe? Pro Sinclair ZX-S1. É uma plataforma de 16KB. Nossa, puta senhora. O que 16KB fazem? 16KB são... Um bloco de notas. É, são provavelmente... Deixa eu ver, 1.600 letras no bloco de notas. Não, não, mas calma lá, cara. O jogo causou impacto na época por ser o primeiro jogo 3D em primeira pessoa. Cadê Doom? Meu... Cadê Doom? Cadê o Real? Cara, eu vou... Tá, o link tá no post do gameplay desse jogo aí. Foi o primeiro jogo 3D, foi o primeiro jogo a usar a perspectiva primeira pessoa. Tá, era um quadrado que... Não, não, olha só a história do jogo. A história do jogo. Um Tiranossauro Rex sobreviveu e foi trancado num labirinto. E as pessoas pagavam para ir nesse labirinto visitá-lo. Só que daí tu tinha que fugir do labirinto com o Rex atrás de ti. E o Rex aparecia do nada, assim. Daí, a única coisa do jogo... Pai do Yoshi. É o pai do Yoshi, sabe? Pai do Yoshi. O pai do Yoshi atrás de ti. Daí é o seguinte, o labirinto em 3D, não pense em muita coisa, é 6KB. O tio, né, do Riptor. Deve ser tipo aquele favor. Labirinto do Windows, né? Lembra? Esse é. Lá do Windows 95. Não, aquele lá é muito bem feito, cara. Aquele lá é Wolfenstein, cara. E daí é o seguinte, né, cara? Tu tava andando, daí tu só ouvia assim, embaixo, apareciam as letras assim... Steps Approaching, que ele tava chegando, o dinossauro. E isso aí, sabe? É isso que dava o climão de terror. E o jogo não tinha música, óbvio, né? 16KB. E foi o primeiro jogo a ter aquela sininha do começo escrita: contém cenas, não sei o que, e pro pessoal não jogar, que era fraco. Se você for corajoso, jogue, o caralho. O link está no post. Primeiro contém jogo kbytes de sexo explícito. Não, ou pra época, cara, eu acho que foi muito bem, sabe? 82, sabe? Foi antes do Crash de 84. Oh, parabéns, sabe? Eu vou pôr o link no post. Eu não conhecia, acho que ninguém conhecia dos ouvintes aí. Não, não sei se alguém conhecia. Sinceramente, eu achava que o primeiro era Alone in the Dark. Não. Isso foi... tá longe, cara. 10 anos depois veio Alone in the Dark. Então a gente vai começar com os jogos de Atari. Tem aqui uma breve listinha aqui dos jogos de Atari. Vou citar um pouquinho deles. A maioria da gente não jogou aqui. Tem o Ghost Manor, que esse deu 83. 83 já. Que a história é bem simples. Tava num cemitério, assim, uma mansão mal assombrada, clássica, né? E aí tu podia escolher o sexo da pessoa, se tu era um homem ou uma mulher. E aí tu escolhia e tu tinha que passar num cemitério e tal, e blá blá blá. E no final tu enfrentava o Drácula. Sim, porque a história é que o cara perdeu a namorada no cemitério. Detalhe, né? É. Tu vai pro cemitério, perde a namorada. Como assim? No cemitério de uma mansão. Não, assustadora. O curto que tem que fazer no jogo, né? Tu tá no cemitério, aí tu tem que pegar umas lanças que um fantasma colorido te joga. Tem que pegar, não desviar. Aí tu pega essas lanças. Fantasma colorido. Tu usa essas lanças. Colorido. Fantasma meio gay, né? É. Arco-íris. Isto? Eita, não é, é, sério. E aí tu pega essas lanças aí pra matar o inimigo seguinte. Pra matar os bichos seguintes. Depois assim, e no final. Assim, é. E aí. Feito o Drácula no final. Isso. Tudo a ver com a mansão, com o cemitério. Faz sentido. Assim, Castlevania. É. Um outro que saiu aqui. Esse aqui é antes ainda, né? Antes. Mas esse aqui, eu vi aqui... as imagens e achei original o jogo. Tu tá até um par de olhos assustados. Coisa que no Atari era o que melhor tu podia encontrar em gráfico, porque eram dois quadradinhos. O que, que é dois quadradinhos? Com duas pintas preta, dois olhos. E quem levava o susto com isso aí? Me diz. Cara, na época, velho. Não existia. Eu tinha que usar muita época. Imaginação, né? Isso. Essa é a história. E aí, fala do jogo e tal. Tu tem que escapar de um labirinto, normal, assim. Aí tem fantasma, morcego, aranha, essas coisas que as pessoas acham que é assustador, mas não é. Tinha sons ambientes, assim, do Atari, sabe? Fazendo relâmpago, algumas coisas meio bizarras. Que era parecido, e na época os caras se emocionavam com isso aí. Na época, imagina, né? O Silent Hill 5 de hoje, né? Que isso. Ou não, né? Pra Jola, e daí? Teve vários jogos do Atari baseados em filmes, né? Tipo Frankenstein. Frankenstein, que dizem que é um dos melhores de jogos de Atari esse Frankenstein, porque ele é bem bem feito, tem três telas. Que eu joguei, me lembro, é esse da Sexta-feira 13. Tá, agora, qual que é a Sexta-feira 13? Deixa eu te abrir a cabeça. Não é Sexta-feira 13, é Halloween. É Halloween. No Brasil, no Daktar. Tinha o nome Sexta-feira 13. Se porque não me engano, a música é do Halloween. 13. Tinha o 13. Era um cara que tinha uma faquinha atrás. Esse mesmo. Tinha um cara com uma faquinha, tu tinha que. Tu era mulher. Né? A história do jogo. Buscamos no baú mesmo. Isso. Ah, esse aí. Tu era uma mulherzinha e tu tinha que passar de cima a baixo e tal. Tinha dois andares. É. Isso. Tu tinha que pegar as crianças. E salvar, levar até um outro lugar. E aí vinha, no caso, que todo mundo achava que era o Jason, né? Mas é o Mike Myers, né? Sim. E te matava e rolava até um sangue, assim. Cortava a cabeça e ia sangue. Ah, é verdade, né? E ela ficava correndo com a cabeça pulando sangue, né? Tá, agora deixa eu falar a minha historinha. Eu era muito jovem, 5 anos e tal. Meus irmãos tinham um Atari 2600, não era um Daktar, hein? Já falei no primeiro podcast. E aí, eu, pequeno, eu assistia filme de terror de tarde, que passava na CBT, né? Obrigado, Silvio Santos. Na sessão da tarde. E eu provavelmente devo ter visto o Halloween, me assustado, né? Quando eu era muito bebê. E aí, meus irmãos ligavam o Atari e começava a música. Eu já me cagava, a minha mãe brigava com eles, eu chorava, sabe? Eu lembro de eu chorando de medo. E aí eles fazendo de propósito, botavam a TV a todo volume, ligavam assim, eu no quarto, longe assim. Como é bom ser irmão velho. E eu não conseguia, aí um dia eu tinha tanto medo, né? Eu peguei e fui jogar aquela bosta lá. E com medo, aí eu desligava o som, né? E eu fiquei com mais medo do jogo ainda, porque a criança que tu salvava... É tipo, ela não tem cabeça. Parecia um boneco sem cabeça e ficava com medo do boneco sem cabeça. Jesus. Imaginação a mil, né? Tu não era na época da Porta dos Desesperados do Sérgio Malandro? Era esse jogo e o Sérgio Malandro que me cagava na época. Não, e sério, tipo, mesmo sem o som que me dava medo, a música, que deve ser trauma de infância, eu tinha medo por causa de, tipo, a criança não tinha cabeça. Eu tava levando uma criança que não tinha cabeça. Então eu imaginava que lá ficava com muito medo. Aí eu acho que eu quebrei a fita, não sei o que eu fiz. Por meus irmãos, não, sério, eu sempre tive tive a imaginação fértil, mas isso aí é a prova. Tanto, esse é a seguir do podcast, vocês vão perceber que eu joguei muitos poucos jogos de terror. É um desabafo. Pois é, por causa que eu sou muito cagado. Então já lá, tu virou Halloween? Não. Não dá, que... né? Eu acho que não. Nem tem final esses jogos. Né? Não tem, tu consegue ponto e deu. É a moral do jogo. No máximo, o Pi fica piscando a tarde. É um pixel. Querido do Atari. Então tá, né, veio... A gente não vai se ficar muito nesses joguinhos antigos, mas só citar por cima. Até tem o Nintendinho, Sexta-feira 13, né, que também... Esse sim é o Sexta-feira 13 mesmo. Vocês oficial. Oficial. Que é Toscão. Você tem que impedir que o Jason mate as pessoas, sabe, daí tu tá numa tem que colônia... Tem amigos. Tá numa colônia de férias, tu joga com 6 personagens, um negócio assim. Esse 88 não precisa... esse. Não precisamos explicar, porque vocês vão ver o vídeo do Angry Video Game Nerd... Né? Falando dos. Falando, vocês vão curtir. Link está no post. E teve. No NES também teve a hora do pesadelo, que é o garoto tem que passar por 6 mansões e no final enfrentar o Fred. É. Oh, o Fred. Podre Kroger, também. Que é podrão, né? Nintendinho é jogo de terror do passado, né, cara? Não adianta. É, eles achavam que pôr, tipo, ah, uma aranha, um esqueleto ia dar medo, sabe? O Atari dava medo, aqueles pixels gigantes lá. Tem também o Castlevania, né? Que é pra ser um jogo de terror, a música, o clima. Castlevania? Depois do NES, agora vou citar os jogos do Mega. Inclusive, eu tenho uma surpresa em minhas mãos. A Sony, PlayStation, trademark, fez um jogo chamado Drácula Bram Stoker. É isso? Esse Stoker do filme, Ah, do filme, é verdade, do Keanu Reeves e coisa e tal. Este mesmo. Eu tenho aí. Beleza. Tá, e aí tu enfrenta o Drácula no final do jogo. Que nem não, o jogo é legal, é tu meio... Passa por castelo, umas é meio flashback da vida, sabe? É. E a musiquinha, assim, dá bem medo, assim, já era, difícil pra caralho. Já era Mega Drive, já dava pra ver, né, gráficos melhores e tal. Sim, sim. Não é aquela coisa, mas dá pra perceber. E o outro jogo que foi lançado no lançamento Mega Drive é o Splatterhouse. Esse é clássico. Da Namco. Esse aí tu joga com um cara que é tipo o Jason, né? Rick? É. Ele acha uma máscara e ele vai usar a máscara. Só que usando ela, ele libera vários demônios numa casa. E lá onde tá tua namorada, a Jennifer. E era tricagante esse jogo, cara. Era muito bicho, era muito bizarro. A música também. E era muito. E era difícil os pulos e tal. E então tem... tu tinha que cuidar porque dá um pulo e já vinha. Parando. Era desespero, né? O jogo era na casa, tu entrava em portas, lugares, tá. E cada fase. Tá me fazendo sentido. Esse jogo vai ter continuação, né? Agora. Sim. O jogo Next Generation. Teve um ou dois ou três, acho que o 3 saiu em 92. Que o 3 tinha um detalhe, era 60 minutos pra enfrentar o último chefe. Nossa! Ele demorava muito. Nossa! Sim, é, eu não virei nenhum Splatterhouse. Acho que eu joguei mais o 2, assim, que era mais assustador e tal. Era bem do jeito, isso que é isso legal, aí, sabe? Tirando do fundo do baú, né? Joguem. E agora vai ser o novo, né? Em 2010, estão falando aí. Quem sabe? Mas isso é pra depois. Tem um outro jogo de Mega, que é o The Immortal. Ah, é, o The Immortal. Que eu joguei, eu na época, sim, porque as revistas puxavam um saco muito a full do jogo. Puxava muito saco. Aí quando eu finalmente tive um computador pra jogar no emulador, eu joguei, achei uma bosta. Mas dava medo por causa da musiquinha e tal. Assim. É, na época era meio RPG e tal. É, e era em, como é que é, isométrico e tal. Era meio chatão, assim, eu não curto. Não curti também. Super Nintendo, nós temos o Clock Tower, que se tornou um clássico. É, esse é clássico, cara. Tem vários jogos no Super NES também baseados em filmes, né? Que é o Arlock, Nosferatu. Nosferatu é aquele filme clássico de 26, acho que é, nem sei qual. Mas saiu um novo também. Aí por isso que tem o filme. É, tá certo, tem o novo porque saiu o novo filme também. É aquele vampiro que tem os dentes afiados, eles não são os caninos, são os da frente. Vampiro assim. Macho, não é vampiro Edward Cullen. É vampiro macho. E teve, claro, o último, né, que é o Clock Tower, que esse é um clássico, né? Ah, esse é muito a fuder. Esse aí, ó, não conhecia, gurizada. Eu via falar do jogo de play e tal. Vi que tinha isso pra Super NES, japonês, claro, nos Estados Unidos. É, depois saiu pra PC, né? É. Fui jogar hoje, usada aqui, jogo a fuder. Bem feito. E dá medo, e bem feito. O lance é só point click, né? O lance é só se esconder. A gente chamava de mãozinha, né? Que mouse. É, ficava com a mãozinha na ia. Eu acho que no Super NES a jogabilidade deve ter atrapalhado um pouco, sabe? O controle. Não, sabe uma verdade? A época saiu o mouse pra Super Nintendo. Sim, é verdade. E era pra usar isso aí. E aí o Clock Tower é muito massa, cara. Porque ela caminha devagarzinho, tipo o primeiro Resident, sabe? E tu ouvia só o som da tesoura. Só, não tem música. Tesoura, né? E aí quando o lance era se esconder dos inimigos. Entrava em caixa, entrava nos guarda-roupa. roupa, armário. Isso, até joguei um pouquinho assim, né, hoje de tarde. Aí tu chega numa parte assim, e aí tu tá lá numa porta e tal, tu entra assim, de repente assim, mostra assim o teto, como se fosse uma animação, mas é claro, desrespeito. Aí cai do teto a tua amiga, tipo assim, morta, e, morta assim, com o cara enfiando a tesoura nela. Assim. Corrido, aí nisso tu tem que fugir, sabe? E aí quando tu foge, tu só ouve a tesourinha vindo. E é estereozão, né? É, e, ó, esse é o top 10, vai estar. Joguem. E PC, né? Claro. Doom. Frajola, Doom. Doom. Doom. O que é Doom? Doom tá ali. Doom, tu vai pro inferno, né? Doom, né? É, inferno. Qual é a história do Doom? A história do Doom, filme? A gente tem que fazer um não. Sobre jogos de primeiras pessoas antigos. E a história do Doom é muito massa, gurizada. Só que Doom, não explica no jogo. A história do Doom é sobre o 3, né? Porque os primeiros não tem história, só matar. É, que na verdade, até tem, né? Tem, mas não... Qual seria a história? Que é um negócio em Marte. Que abriu o portal do de Marte lá, que veio... Tá em Marte. O cara do Doom tá em Marte, é uma colônia e tal. E aí aqueles lá são os demônios que vieram do inferno. É, eles abriram um portal do inferno, né? No manual do Doom 1. De computador, tem toda historinha, assim, explica tudo porque cada inimigo. Eu joguei o Final Doom, que tem a última fase que é no inferno mesmo. Sim. Eu acho que todos, né? Doom não, é no inferno. É. Não. As fases finais. Não, mas tu vê tudo vermelho, é inferno. Ah, que bacana. Sim, eu acho que sim. Cara, se eu não me engano, o final último. Real do Doom, no primeiro episódio, tu morre. Aí tu vai pro inferno. Isso. Aí depois tu volta. Eu acho que sim. Porque lembra no primeiro episódio, tu abre uma porta, tu cai num lugar e tá cheio de inimigo. Tudo vermelho, tá atacando. Uhum. Ah, é verdade. Aí tu morre, aí depois tu volta. Que bizarro. Doom, o medo. Ah, mas dava até medo, Doom. É, Doom até dava, né? Dava medo. E e detalhe, o Doom deu muita polêmica aqui no Brasil, com proibições, porque o jogo era muito violento, tinha coisa satânica. Até eu hoje, lembro disso. Até hoje usam o Doom como desculpa pra pessoas matarem outras, né, cara? Deu Doom, Counter-Strike, por favor. Aquele caso do cinema que o cara chegou metralhando todo mundo porque tinha... porque ele jogava Doom. Porque ele jogava Doom, mas cala a boca. É o que Nuken que tinha o cinema. Pior ainda, né, cara? Pior ainda. E então eu vou entrar na boate, vou matar todos os homens e ficar só com as mulheres. É, e dar dinheiro pras mulheres. We wanna dance. Pelo menos hoje em dia não é pra mostrar dinheiro, né? Os caras são burros, é só mostrar a chave do carro. O Wolfenstein saiu depois do Doom ou antes? Não, antes saiu o Wolfenstein. O Wolfenstein não é tão terror assim, sabe? É mais nazistas e tal. Mas tem as criaturas estranhas. Não, mas aí, porque a história do Wolfenstein é aquele lance que, como os nazistas usavam os cultos zumbis, essas coisas aí, que ficou na lenda, sabe, essa história. Sim, mas sim. Mas não chega a dar medo, foi o primeiro jogo 3D, assim, depois do 3D Monster Maze, hein, atenção. Atenção. Mas sei lá, não, pra mim não, acho que não é um jogo considerado terror, Wolfenstein. Doom não é bem pior. Então, né? então joga o novo Wolfenstein que saiu semana passada. Calma, não, mas o Return to Castle baixei. Não, gurizada, Doom, vocês baixem o High Resolution Pack, joguem hoje em dia com as músicas, tudo que os caras fizeram tudo. Sério, é muito cagante. É, que sim, também que era jogo pra PC, também dá muito cagaço. Né? Ah, e tu já quer demais, também, cagaço tão ruim, né, cara? De ruim, né? Cagaço tão ruim. Acho bom, tu moleque. Tava assim, andando, ele deu 8 horas na parede. Eu, Frajola... A parede vem pra cima de ti... Eu, Frajola e Rodrigo jogamos esse domingo X multiplayer. Congrats, tu tá pegando lá os itens, pula um pixel na tua frente. Oh, é o jogo é um papel, terror. Menção honrosa ele, X. Menção honrosa. Deixa eu falar uns de PC também, né? O Manic Mansion, né, cara? Isso. Que é da LucasArts, que era pra ser. Foi até uma versão do Super NES. Primeiros point and click. Que é um terror comédia, né? Isso. Pois é, LucasArts, parabéns. Mas lembro que o pessoal comentava que tinha umas horas que dava um susto. Ah, assim. Até dava, né, cara? Mas é bizarro. Tem até o 2, né? Que o Day of Tentacle, porque é bem mais comédia, né? É muito imenso. Deixa eu citar então um point and click pra dar cagaço. E foi. Sim, fizeram um grande investimento. Foi um grande investimento da época, o maior, eu acho. Vocês vão lembrar, Phantasmagoria. O de 8 CDs. 8 CDs. Não, 7, não é 8. 7, 8 é Black Dahlia. Que tinha cenas de até Cenas de sexo. Cenas de sexo. E daí era pra ser de terror, assim. Eu lembro que era não via meu irmão jogar. Terror, sabe? Esse jogo aí. Eu não via meu irmão jogar porque tinha medo. Hoje em dia é uma piada, mas na época, uau. Tu tem, né? O Fantasma Agora. Porque o Fantasma Agora é um jogo da Sierra, né, cara? Não sei se você lembra dessa aí que fazia vários point and click adventures, né? A Sierra fez vários. Sierra Studios. E daí, com todo o dinheiro que a Sierra ganhou com aqueles polícia, não sei o que lá. Eu não sei muito jogo da Sierra, Gabriel Knight e tal. Gastaram tudo no Fantasmagoria. Só que o jogo não vendeu tanto assim, sabe? Daí fizeram dois e a Sierra foi pro saco. É, daí, acho que agora voltou. A Sierra voltou, fez muitos jogos, né? A Sierra fazia muito jogo pra Adventure. É, competia com o LucasArts na época. É verdade. E teve também jogo assim de PC. Um que dá medo. Que eu me levava alto susto, assim, muito, principalmente nas fases do meio no circo, é o Blood. Você jogava Blood? Ah, o Blood, né? Blood. O Blood tinha os inimigos que falavam, Manama is money! Vocês não lembram? Eu não lembro disso. Tá, eles gritavam umas coisas assim. Eu lembro que tem uma fase que é no circo e tal, e daí fica aquele barulhinho das crianças rindo e tudo. Baixa pra divertir, é tricagante. Blood. E aí tu tá lá, assim, tentando achar a chave, os itens, só pula o inimigo. Manama! Boa. Isso aí, eu me cagava direto. No BioShock, cara. Me cagava esses direto. O 2 também é cagante, assim. Mas o 2 é mais de medo, assim mesmo. Tu encontra um lugar, tem umas pessoas morrendo, sendo explodidas, arrancando os braços. A gente vai chegar agora nos anos 90. Claro, a gente já chegou nos anos 90, entenderam? Os anos 2000. Mas a gente vai começar agora. A gente pegou um geral ali, né? Dos jogos. Mesmo. FPS, mas agora a gente vai chegar no que chamam de Survivor Horror. Que... Ah, os inovadores do gênero. É, os inovadores. Quem começou, todo mundo fala em Resident Evil, mentira, foi mentira. O quê? Alone in the Dark. Um, Edward Carmack. É tri esse jogo. Um é tri, o dois é mais ou menos, o três é uma piada em ambulante, sabe? Quem jogou aí Alone in the Dark, por favor? Alguém? Eu jogava um, mas lembro pouco, assim. Mas eu joguei. A história do jogo, alguém sabe? Que você está sozinho, o Edward Carmack não era um investigador? Tipo, é isso aí, detetive. É uma mansão que aconteceu uns assassinatos, e daí tu escolhe entre o Edward Carmack ou uma mulher, que eu não lembro o nome. Todos os jogos são com esse Edward? Sim, todos os jogos. Todos. Não é o mesmo Edward, sabe? Mas o nome... 1, 2 ou 3 é o mesmo Edward Carmack, que é um só velho, sabe? Um jogo que se passa em 1930 e pouco, sabe? Bom. É antigo, uma mansão antiga, tu chega lá... O primeiro é numa mansão, o segundo é numa outra mansão, mas daí tem piratas, assassinos. Eu lembro do jogo uma cena fuder, que tu vai no segundo andar, no banheiro, aí tem os puzzle, que foi também o primeiro survival horror que teve puzzle, aí tu esvaziava a água da banheira, pegava uma chave, virava as costas, aparecia um monstro. É, e outra cena clássica do protagonista sendo arrastado por aqueles bichos. É, quando tu morria, game over, quando morria, aí era arrastado. E era muito bom, porque na época só existia um point and click, né, cara? Sério que era um... Era o auge disso, né? Com certeza. Daí imagina sair um jogo 3D, né? Entre aspas, hoje em dia. Um Sim. 3D, bem feito pra época, de susto, sabe? Não, era muito bom. 91, cara. Pô, e não tinha. Bom. E o jogo não tinha música, né? Era só som ambiente. Só som ambiente. É verdade. Pelo que eu lembro. Tu só ouvia assim os passos deles, os bichos. É, foi o Alone in the Dark tem o clima que todo survival horror pegou. É, que de caminhar pegou. Devagar. Tu, vou ali abrir correr, esse negócio. Abria. Aí tu vai lá, tu clica, o cara vai indo. Tu loco. Tem as horas tu que abre, tu corre. E tu vê o bicho lá no fundo. É. A câmera parada, sabe? Tu não podia controlar a câmera ficava parada, estabilizada num canto. E tu via ele por baixo, assim, sabe? Tipo o primeiro Silent Hill e tal. Tem a visão que tu vê, que nem o Silent Hill 5 hoje, que tu vai atrás do personagem e corre. Resident Evil 4 e tal. Uma coisa meio cinematográfica. Câmera... É, por isso o jogo. Uma coisa assim. A jogabilidade, eu achava um pouco ruim aquele negócio de correr, sabe? Tinha que dar duas vezes pra cima, duas vezes pro lado. Sim, é verdade. Era meio complicado no começo, mas o cara aprende. O jogo é bom. Tem o Alone in the Dark da Infogrames, né? Teve um, o dois e o três. O três é no Velho Oeste e tal, na cidade abandonada. Calma, Juarez. Mas não gostei muito do terceiro. O terceiro é mais. Todo mundo fala mal, assim e tal. Ele é muito criticado esse daí jogo. Teve o quatro, mas o quatro acho que foi em 99. O quatro é mais novo e teve o quinto agora que todo mundo chutou. Uma coisa que vocês vão notar. Não sei se vocês notaram quando... Os jogos de terror acompanham a época que eles são. Por exemplo, nos anos 80 era esses do Jason e tal. E dava medo e blá blá blá blá blá. Que era o terror da época, né? O maior medo que os caras tinham era o Freddy Krueger. Eu sei que... E nos anos 90 tem esse lance do susto. Oh, blá blá blá. E mais coisa satânica. Nos anos 2000... É, nos anos 2000 tem aquele negócio tipo terror japonês. Terror biológico. É, pois é. Que ah, o que, que vai acontecer? Ah, tu não sabe o que quer. É, apocalipse. É, essas coisas assim. É, maldição e cultos e o caralho. Siren, essas coisas assim, né? Pô, porque, ó, eu, cara, eu aposto, você pode dizer que não. Se tu pegar, tipo, um The Medo, assim, Alone in the Dark, sei lá, um The Medão, um Fatal Frame, vamos dizer. Sim. E tu mostrar pra um cara nos anos 80, eles não vão achar tanto medo. Porque não acompanha a época. Porque eles, ah, eles vão levar um susto, mas o medo deles era outra coisa, sabe? É, eu não sei, cara. Depende da pessoa, né? Ou senão a pessoa ia morrer, né? Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Have you found it yet? No, not yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Então, chegamos em que ano, Rodrigo, que saiu Resident Evil 1? 96. Resident Evil, né, 1, 96, Capcom, né, cara, que revitalizou esse gênero que tinha meio não tinha acabado, né, mas tinha dado uma estabilizada com Alone in the Dark 3, sabe, daí ficaram um tempo sem fazer, e daí puxaram do Alone in the Dark. Pra mim, o Resident 1 foi o primeiro susto, o grande susto que eu tomei, foi logo no início, né, que tem aquele corredor. Engasguei. E salta aqueles cachorros. O primeiro vidro, ele lasca, né? Entra. Eu lembro que eu vi alguém jogando Resident Evil 1. E eu tava lá, feliz, vendo, não sei o que. Aí o cara ficou quieto, assim, ele tava caminhando no corredor. Essa cena, assim, A primeira, ele lasca. E depois na segunda janela, os dois quebram, né? E entram. Tu na pernada e entra na porta, né? É um cagaço. Entrei na porta e já pausei o jogo, fui pro banheiro, né? Tinha que limpar a bunda. Era legal, né? Essa cena é clássica, né? O link está no post. Então, Resident Evil falava sobre um ataque biológico na mansão, todo mundo sabe a história, né? Entraremos no tópico quando fizermos um cast sobre especial sobre Resident Evil. É, com o pai do Fuca. Felipe, isso. Pai do Fuca. Vai comparecer, que o cara sabe. Aguardem. Outro cagaço foda. Não era cagaço, mas a primeira imagem que fica marcada do Resident Evil é aquele começo, né? Que daí tu mata o zumbi com o Barry, daí tu entra naquela porta lá. E daí tu vê um bicho comendo uma cabeça, sabe? Oh my god, it's a monster! É, essa cena aí que daí na versão 5 horas aparecia a cabeça caindo, né? O zumbi comendo, olhava pra ti e vinha pra cima. Isso aí que foi o marcado, assim. É verdade. Você falou que marcou Resident Evil, os filmezinhos, né? Que só foi no primeiro, no segundo já não tinha mais filme. É, porque aí que tá, eles queriam dar um ar cinematográfico pro jogo, sabe? Isso. Eles queriam melhorar o que já era bom, sabe? Alone in the Dark na época era uau, sucesso. Mas, 96... Cara, todas as revistas comentavam. Filmezinho, era a modinha, né? Porque saiu o Fantasmagoria em 95, acho. E daí, filmezinho Resident Evil, sabe? Era o lance da época, né? Eles achavam que a evolução dos jogos, às vezes, ia ser gráficos. Ia ser filme. Né? Ia ser filme, sabe? Tu ia jogar um filme. Aí viram que não era muito bom. E detalhe do Resident Evil, né? O jogo é com zumbi. Tu pensa, tem um monte de zumbi. Quanto menos espera, aí aparecem os cachorros. E conforme tu vai indo, aparece cada tipo de criatura pior. É, aí aranha. Aranhas, a cobra, os hunters. Tubarão. Aí que tu vai entendendo a história que é tudo cobaias desse terror biológico, né? Pois é, cara. E daí foi o jogo que lançou a moda Survivor Horror. Exato. Porque que foi daí, muito bem. Do Resident Evil, o 2 é o mais vendido de todos, é o Resident Evil 2, sabe? Foi o grande marco. Dois CDs, duas histórias. Era a mesma história que se juntava, todo aquele lance. Foi a partir do 2 que eu virei fã do jogo. É, gráficos melhores ainda, sabe, do que já era. Dois CDs. Fora que zumbis eram, não eram mesmo igual, sabe, do primeiro. Não eram mordomos, eram policiais não era outro, e mulheres. Era o de virus e coisa. É, e não é dentro da mansão, né? Aí entrou toda uma mitologia, sabe, do jogo, que era na cidade. Raccoon City. Daí teve o 3, que não era pra ser o 3, né? Mas isso a gente entra em outra história já. O 3 também isso é bom. Isso aí fica pro Resident Evil. E daí, cara, a moda survival horror. Saiu muito, muito jogo muito. Com essa... Virou indígena, febre, né? Virou febre. Deep Freeze, que não é terror, tá ligado? É terror, tem uns lances. Tem um pouco de terror. Dino Crisis, né? Que não é terror. E a própria Capcom. Que... Não, mas ele não é terror porque é dinossauro. A gente tava acostumado a ver isso aí, né? Então, o Dino Crisis, é legal porque é Resident Evil com dinossauro. É, aí que tá. Não era? Oh, Resident Evil. Tem uma listinha de uns jogos, sabe? Que foram baseados na engine Resident Evil. Que, cara, é até hoje isso aí, né? Sim, tem o Resident Evil, tá Alone in the Dark, o Dino Crisis, Silent Hill. É, o Alone in the Dark novo, né? O New Beginning o é baseado totalmente em Resident Evil. O novo Evil, é a câmera, igual. É, tudo igual, é igual. O comando, tu olha assim, igual. Parece o Dino Crisis foi a cópia própria da... É, porque da, é da Capcom, né, cara? É da Todo mundo tava copiando o Resident Evil, por que que não posso? Ele é os mesmos caras que... É? O Dino Crisis é trimassa. É, bom. É, a fudeu. Mas não dá susto, né? É, Parasite. Parasite Eve também podia entrar. Eu achei que não, mas é cinemática clima... RPG, né, é. Cara? Mas tem aquele lance é de um susto. Terror biológico. É, o terror biológico também e tal e coisa. O Siren, que é apavorante, Forbidden, né? Siren, que tu pode. É, tu usa como é que é? Chama o sensor. Tu vê a imagem, os olhos do fantasma, né? do demônio. Sweet Home, que eu não conheço. Sweet Home é famoso de PC, sabe? Ouvindo se alguém que conhece Sweet Home jogou, todo mundo fala esse jogo, por favor, nos. Mandem. Bruxa de Blair. A trilogia, cara, de Bruxa de Bruxa Blair. Bruxa de Blair, né? Esse jogo é bom. Esse é cagante eu também, não joguei. Né? Pra bom, PC, cara. Eu já me cago com o filme, imagina. E me cago mesmo. Tá. Tu se lembra que quando, antes de eu comprar o Bruxa de Blair, nós queríamos comprar o Nocturne? O Nocturne! Que eu consegui o demo. O Nocturne. Eu não consegui o Nocturne e consegui até o Bruxa hoje eu não consegui esse jogo. Mas o Blair Witch tinha um e o dois, se não me engano. Tu tinha o três, né? Eu virei o dois. O dois eu achava muito curto, mas o jogo era bom. E o dois era o piorzinho ainda. O 1 e o 3 parece que são melhores. Eu não achei legal. Medo no jogo, a música, o que dava susto? Não, o Blair Witch é que o Blair Witch não é um jogo de que tu joga. Não tem nada a ver com o filme, sabe? Tu tem que investigar. É, tu tem que investigar a história da Blair Witch, sabe? Daí tu joga com um cara no primeiro, com a mulher no segundo. No segundo tu joga no passado, como isso. Aconteceu tudo. O terceiro tu investiga também. É bem legal, sabe? Pra época, acho que foi em 2000 esse jogo aí. Que jogo bom, cara. Ó, bom. Eu bato palma. Tem uma hora assim no 1 que tu tem que andar na floresta e começa a chover relâmpago. E quando dá o relâmpago, ilumina o cenário e tu vê um vulto. Uau. A pouco dá um relâmpago, aparece o vulto lá. Tu anda mais um pouco pra frente e o vulto vem pra cima de ti. E na época exigia bastante do PC, né? Eu lembro era que muito não pesado. E aparece a Bruxa de Blair. Não, no 2 ela acho que aparece, sabe? Bah, fiquei curioso. Esse jogo era muito bem feito pra época, 2001, 2002, é mas jogo que... exclusivo do e PC. Fica, pera aí, fica a dica também, se vocês são gurizada nova aí, criada leite com pena, que não assistiram a Bruxa de Blair, por favor, vão lá e assistam, né? Eu mesmo não gosto do filme. O filme que mais lucrou até hoje, tu não gosta? Porque o 2 é uma merda. Não. Ah, não, o 1, né? Ah, o 2 nem conta. Tanto que ia ter o 3, mas o 2 foi um fracasso. O 2, eles venderam, né? Os caras já estavam ricão, os dois piazinhos lá que fizeram o filme, e venderam pros outros caras e disseram, ó, faz o que vocês quiserem, por isso que saiu o 2. A gente não vai entrar muito a fundo nas histórias, mas na época todo mundo achou que era real, porque parecia, acharam uma fita. É o Cloverfield do passado, sabe? E é claro, o clássico, né? Silent Hill, né? Nossa. Permita-me falar que desse jogo, por anti, favor. Capcom, Konami, a briga é até hoje, não sei se é briga, mas Silent Hill eu acho melhor, porque é um terror psicológico, né? Terror psicológico. Aqueles bichos bizarros, tu fica com uma cabeça, né? A musiquinha, bebê chorando e o cara... Uma coisa que eu tenho até hoje isso, que eu sonho de noite, sempre com... Eu acordo no meu quarto, luzes apagadas. E eu tento acender e não consigo. Isso é coisa do Silent Hill. Primeira vez que eu joguei, saiu em 99, né, o primeiro. Pensa, tu tá numa escola, tudo escuro, e do nada, tudo aquilo vira um cenário alternativo. Do demônio com ferros, gente mutilada, é que aí começou sangue. Esse lance de demônio, né, cara? 99, sim. Eu acho. Depois vários jogos puxaram esse negócio satânico e tal. Jogando Silent Hill ou 1, cara, principalmente, eu acho o melhor. O 1 é o melhor, eu também acho. Deixa eu falar a minha historinha com Silent Hill. Depois de me cagar toda a vida, jogando, não jogando jogos de terror, tipo, tipo Bruxa de Blair e me cagando com o filme da Bruxa de Blair. E aí, peguei o videogame emprestado, fui jogar Silent Hill, né? Vamos jogar esse joguinho, todo mundo diz que é bom, né? Fui jogar. Quem disse que eu conseguia jogar? Cheguei na escola, desliguei aquela merda e fui embora. Ó, eu cheguei na escola, aquelas crianças falando lá, eu abrindo as portas. Não dá pra. É muito cagante, cara. Aí, mas desde então. Não passei de nada, cheguei na escola. Sim, beco, pega fogo, parei aí. Sim, porque ali tu tá vivendo um sonho no início, né? Tu aperta os botões achando que ela vai morrer, e ela morre. Pega aquelas criancinhas e te pegam. Ele, o Harry Mason. Harry Mason. O terceiro um dos protagonistas mais carismáticos que existem. Pois é. E só foi piorando, né? Esse lance. Piorando no bom sentido, né? Cada vez os monstros ficavam mais bizarros, né, cara? A pirâmide de Head e tal. Olha, tem uma coisa que todos os survival tem, né? O survival horror. Que é o lance de achar cartas no caminho pra explicar onde o jogador deve ir. Carta, pedaço historinha. De papel, jornal, historinha. É isso aí, né? Que é o Eternal Darkness do GameCube, chegamos nesse também, né? Também. Que é o lance que tu lê o livro do teu avô, né? Tudo chupado de Resident, né? Tudo chupado de Resident, cara. Até hoje, sabe? Aí entramos no tópico novo. Tem mais jogos, né? Tu quer citar mais alguma coisa aí? Por cima, né? É, a gente só falou The alguns... Suffering. Suffering, que eu não joguei também. Eu ouvi falar bastante. Eu joguei, bastante. Mas é ruim. Não gostei. Eu abaixei pra Play 2, não gostei. Tenho 2 pra PC. Joguei, é também chatinho. Ele é citado Siren. Também entre os top 10 da Game Trailer. O Obscuro é um jogo curto, né, cara? Vocês não viraram? Obscuro é um jogo bem curto. Também chupou muito o Survival Horror. Mas acho que termina ele em uma questão de 4 ou 5 horas. Dá pra terminar ele. Eu nem sei quem faz o Obscuro. Alguém, não sei se... Não lembro. Também não mas sei. Não me chamou muita atenção também. Um outro jogo de PC que era pra ser de terror e tal, em primeira pessoa, era o Alien vs Predador. E eu lembro que era. Eu cheguei a ver meu irmão. Eu não joguei. Eu vi meu irmão jogando assim. E dava medo assim, porque tipo, quando jogava com o Predador ou com o Marine, que era a pessoa, né? E aí tu tava lá do nada e tu só escutava. Ou vinha o Alien na tua frente, assim, ou aqueles bichinhos. Era, o Alien, né? Quando tu era contra o Alien, era muito cagante, sabe? Também quando tinha o Predador, tu tava lá do nada, ploc, tua cabeça. Porque o Predador tava mirando lá. Tipo, era cagante, assim. Mas sabe que o melhor é aquele pro Jaguar? É, eu vi falar. Aquele pro Jaguar, eu abaixei uns vídeos e, cara, realmente... O Jaguar não, é bombando, o melhor não, o mais cagante. É mais cagante. Porque, além do Jaguar ter os gráficos meio bizarros, e não dava pra tu girar direito, então quando tu girava, tri devagar. Então tu sentia o alien vindo e tu não conseguia girar a tempo de matar ele. Isso do Jaguar? Do Jaguar. Não, porque, assim, ó, tem aquela... O mapa não, o radar, que fica dando aquele somzinho que é do Alien, filme Alien, né? E tu vê que o bicho vai se aproximando, tu não sabe de onde que vem. É. Tem ali mostrando que vem de cima, de baixo, mas pode ser do teto ou da frente. Isso. E do nada ele salta na tua frente. Mas cara. É isso que acontece no DPC mesmo, no também, depois também. Do 3D. Tu tá lá tranquilo ali, no que ele vem assim, te pega e te mata, sabe? É o Alien, né? Tá louco? É FPS, Alien vs Predador. O de Super NES também, o Alien 3 era. Também é muito bem lembrado. E é difícil cara. Pra caralho, lembra? É. Bah. Eu não consegui. Eu tinha esse jogo, cara, e foi o último, acho que eu me desfiz dele, foi ele. E se tu quer virar Alien 3 do Super NES, digita Overgame nos passwords. Ah, é. Aí tu vê o final do jogo. E aí me charme, depois sou eu. Eu queria só citar o Alien Trilogy. Jogou, bem cara, lembrado. Pra Play, cara. Eu joguei pra lembro que tu amava esse jogo, eu achava uma bosta. É verdade, o Frajal e deu atrás. Eu achava muito ruim, cara. Cara, a sensação... É FPS, né? É, primeira pessoa. Cara, pra mim, marcou bem ele, porque a época que o Diogo comprou a bateria e fazia um barulho monstruoso lá embaixo. Então eu fiz uma enjambração, liguei o videogame na TV com o som no 3 em 1. E do 3 em 1 eu puxei o fone de ouvido. E vinha de cima, e ele mal e mal que vinha até no sofá, né? Ficava um pouquinho solto. E jogando esse jogo, eu levei um susto, dei um salto, e eu quebrei o arco em cima. Com um susto, cara. Nossa! E por pouco, sorte que saltou fora e quebrou, senão tinha vindo o 3 em 1 pra baixo. 3 em 1, pra vocês que não sabem, que são crianças criadas a leite com pera de novo, é o Micro System. É, de ler. Mas que era 3 em 1 porque tinha cassete, rádio. De cassete e disco. Cuidado. Tá, então vamos agora ao terror anos 2000. É, agora a gente entra num tópico, vários jogos 2000, né, bons, né, como a gente já falou, Rule of Rose, que isso aí fica no Survival Horror, mas aí entra um tópico novo. O Survival Horror acabou ou não? Porque assim, tu vê o Resident Evil, a gente leu até um e-mail no outro caso do Killer Instinct, que foi o seguinte, o cara falou que ele não gostou do que fizeram com o Resident Evil 1, 2, 3 e mudaram pro 4. Cara, não, prefere chutar uma porta ou entrar numa delegacia, ficar lá uma hora procurando uma pérola pra abrir outra porta, não sei o que, pra pegar uma mini chave pra abrir outra porta que tu precisa. Não, mas aí que tá. Por favor, né? Que cara, ele tem só que melhorar o jogo, aí sabe? Aí que tá. Eu acho o seguinte, o Resident Evil tá usando mais a lógica. Aí os puzzle fica mais pro Silent Hill, que tem um clima mais obscuro. O Resident Evil, como tem um tema mais moderno, então eles já vão aprimorando, colocando essas coisas mais modernas da lógica, de quebrar a janela, claro, e não porta. Pode falar mal disso aí, isso aí foi melhor. Eu mesmo, por exemplo, eu chutava Resident Evil a full. Eu peguei o jogo um dia e disse, eu vou virar essa merda pra me entender. E eu acabei gostando do jogo, por ele ser uma inovação, cara. Pois é, aí chama ele de Survival Action Horror. É que assim, ó, o grande segredo do Resident, por ter esse clima sombrio de terror, é porque ele é ambiente fechado. Tanto o 1, o 2 e o 3. O 3 saiu um pouquinho lá de fora. O 4 em ambiente todo aberto. Ah, e o Code Verônica também era todo aberto, sabe? Sim, mas tem um pouco mais. Era todo aberto. Não, tinha a mansão lá dos caras, mas o Code Verônica ainda tem aquele esquema antigo, sabe? Esquema antigo, sim. Mas o segredo maior tá no ambiente fechado. Daí o Resident Evil 5 agora quebrou tudo também, né? Porque é igual ao do 4, sabe? Mas aí que tá, tem totalmente ação. Aí que tá, o Alone in the Dark 5 continuou aquela história do Survival Horror. É. Que todo mundo falou mal do jogo, porque podia fazer mil uma coisa, mas no fim não podia fazer nada. Teve mais que esse Rule of Rose, que é novo aí. Novo não, 2005, por aí. Mas continua aquela história, sabe? Então eu acho que todo mundo falou isso porque mudou. Que o único que mudou, eu acho, foi o Resident Evil, sabe? Resident Evil. Que não é mais considerado terror, assim, aquela coisa. Que se me permite falar, o Resident Evil 5 tá mais pra Left 4 Dead. Que é muito zumbi. Muita ação. Pois é. É mais, bem mais ação. Mas já, né? É outro vírus, é outra coisa, né? É, pois é. E daí fugiu do Resident Evil. Já fugiu dos Resident Evil. Por isso que tá, todo mundo fala que quando a cidade explodiu, a Umbrella, aquela história foi pro saco, sabe? Aquela história acabou. Na verdade, acaba tudo no 5, né? Mas vários saudosistas falam, ó, pra mim o jogo acabou no Verônica, não sei o quê. Não, mas aí que tá a intenção da Capcom. No 3 acabou a cidade, aqui o estilo. A partir do 4, vamos inovar, né? Pois é, aí que tá, sabe? Aí que tanto fizeram. Que o 3 era pra ser o Code Verônica, né? Mas daí teve aqueles rolos do Dreamcast, enfim. Bom, fazer alusão a dois nomes muito bons, novos, que eu particularmente me surpreendi, porque fórmulas antigas em jogos novos só deram certo pra mim com esses dois, que é BioShock e Dead Space. O BioShock se resume no quê? Cidade debaixo d'água. Primeira pessoa, né? Em primeira 2K pessoa. 2K Games, como é que é? 2006, eu acho. Sim, em 2007. E a história se resume no quê? Um bando de pesquisadores nos anos 50 que acharam uma nova forma de curar doenças com lesma e fizeram a cidade debaixo d'água. E aí tu cai, no caso, o personagem, ele sofre um acidente de avião e cai no oceano e vai debaixo d'água e descobre uma cidade cheia de monstros e pessoas afetadas né, cara? E o Dead Space, que até hoje, né? É apavorante. Já é. Tá, ó. E o Dead Space bom. É muito bom. Porque vocês falam mal do Resident Evil 4, mas o Dead Space chupou tudo do Resident Evil 4. É aquela ação, com aquela visão Resident Evil. Verdade. Tem cagando. É tudo em ambiente fechado. Ah, mas aí que tá a moral. É igual do Resident Evil 4, cara. Não, espaço. Tá, é no espaço e tal e coisa. Não, eu quero... Mas é chupado da engine do Resident Evil 4. Por isso que aí que tá. O Resident Evil 4 lançou moda, cara. Como o Resident Evil 1 foi, o Resident Evil 4 vai ser a mesma coisa. Eu acho que Dead Space se deu bem por causa desse lance de ter ambiente fechado, né? Tem um clima. No espaço. Sim, com certeza, também. Né? No espaço, ambiente fechado, aqueles bichos terroristas. O trailer do Dead Space foi feito pelo cara que faz os Jogos Mortais, cara. É, os caras contrataram o cara dos Jogos Mortais pra fazer o trailer do jogo. Então, aí não é pouca merda, sabe? É pra cagar mesmo a galera. E sangue, cara. Tem de sangue nas paredes. É verdade. E o detalhe do Dead Space, muito a fuder, que eu não vi em nenhum jogo. Tipo, quando aparece um bicho, toca a musiquinha. No Dead Space o bicho pode estar parado atrás de ti e não toca a música, ele tem que girar a câmera. Quando ele surge na tela, que toca a música e tu leva o susto. É legal, isso, né? Eu acho muito a fuder. Isso, cara. É bom jogar com o climão, né? Como a gente falou naquele cast de vícios, né? Jogar com o climão. De noite, ali, né? Madrugada. É, muito bom. Eu cansei de acordar minha mãe jogando BioShock e Dead Space. Então, a gente vai falar das expectativas para um futuro próximo, né? Vários jogos aí que... Vários não, né? Alguns aí que a gente descobriu, que vão ser em 2010, final de 2009. Primeiro é Alan Wake. Primeiro, o jogo é falado desde 2005, desde a época do Play 2 e do Xbox, o primeiro. A história é o seguinte... O cara, ele não consegue mais escrever, que é o Alan Wake. Isso. E a tua mulher leva tu pra uma cidade tranquilinha, pra pensar e começar a escrever. Sim, tem inspiração no caso. É, só que daí a mulher some. E daí tu tem que ir atrás. É Silent Hill, né, cara? Sim, ele vai em busca dela só com uma lanterna e com uma arma. E conforme vai aparecendo os espíritos, se tu vai apontando a lanterna, aparecem os espíritos. E tu só pode matar eles com a luz e com armas. Eu sei que no trailer mostra árvores caindo, casas desabando, e no final do trailer uma patrola vai em cima dele, assim, ninguém pilotando. É bizarro. E o jogo tá 5 anos sendo feito e vai ser lançado em 2010. Olha, é da Remedy, né? A mesma que fez Max Payne 1 e 2, se não me engano. Exatamente. O 2 já é da Rockstar, Max Payne 2? Vocês que jogaram esses dias? Não, é da Remedy e também da Rockstar. Tem os dois nomes. É, então o Alan Wake da Remedy, né? Então a gente pode esperar coisa boa, cara. E tem aquele lance de câmera lenta também, né? Claro, o bom Max Payne, né, cara? Imagina. Com certeza. Tem o Splatterhouse, que vai ser em 2010, sabe? Que todo mundo falou que ia ser em 2008. Só que com o fiasco da SEGA lá lançando o Golden Axe, né? O Beast Rider, eles ficaram pensando, não, vamos refazer o jogo, sabe? A gente não quer que o pessoal fale mal. Pior que eu vi é o Beast Rider, os trailers, eu, bah, imagina que a fuder, bah! E aí, que todo mundo, bom, né? Cara. Foi, né, cara? Acabou ali, né? E daí vamos fazer pra 2010. Estão adiando, não sei nenhum vídeo do jogo, tem algumas fotos, o link está no post, do Rick, né? Mas ele tá muito bombadão, sabe? Tá muito estranho, eu não sei o que esperar. Personagens bombados ficam podres. Mas ele tava bombadão nos outros jogos do Mega, sabe? Mas agora eles exageraram muito, sabe? Muito. Eu não sei o que esperar desse jogo, sinceramente. É. BioShock 2. É, e aí? 2010, só aparece o trailer de novo naquela água. Ele com poder mais específico pro fogo, que tu começava com o poder do raio, agora ele começa com o poder do fogo, na mesma cidade, acho que alguns anos depois. Não se sabe quem é o protagonista, pois a história, o primeiro, no caso, o protagonista foi embora e nunca mais voltou. Fechou. E agora eu não sei o que a gente vai esperar. Era pra sair esse ano, foi adiado pra 2010. Pois é, isso que nem o Alan Wake, né? 2010. Alan Wake, 2010. Um que vai sair esse ano, né, que é o Left 4 Dead 2. Pois é. Que é o Left 4 Dead 2, que agora mudaram algumas coisas. Vai ser um ano depois, sabe? Acho que é dia 19 de novembro. Exato. Que é quando foi lançado o 1, sabe? Agora eu vou falar. Tem uma O 2 vai mudar algumas coisas. Tipo, vai ter de dia, vai ter mais armas, vai ter até uma. Acho que é uma panelinha, como é que era? Uma frigideira pra bater nos zumbis, assim, umas coisas mais estranhas. E vai ter mini cenários, vai ter bem mais coisas. Só que aí que tá. O pessoal foi meio do contra, porque eles queriam. Por que a Valve não lançou. Um DLC aqui? É. Pro 1, sabe? Porque a Valve não lançou mais quantidade pro 1, mais cenários, expansões e tal. Não sei, eu confio na Valve, sabe? Eu acredito nela, só tem jogo bom. Então eu vou dar meu aval, porque o jogo deve ser bom, o 2. É, inclusive tá tendo uma petição na internet por causa que os caras não vão comprar o jogo. Mas quem não vão comprar, no final das contas vão estar ou baixando ou comprando jogando igual. Aí que tá, eu acho que a Valve vai lançar o seguinte, cara. Quando sair o 2, eles vão... Quem tem 1 vai ser mais barato, sabe? Eu também acho. Eu acho que vai ser isso. Pois quem tem 1, eles vão lançar mais barato. E o que impede do 2 ter ligação com, tipo, save ou coisas assim? É, alguma coisa vai ter, sabe? É, jogos de Play tem isso. E é claro, o remake do Silent Hill 1. Para quem? Para quem? Memories. Wii. E Play Highlander Play 2. Vai sair pra Play 2 também? Vai sair pra Play 2. Pô, olha. Silent Hill, esse aí. O Shattered Memories, né? Que tá bem legal, né? Eu vi os gráficos assim, vi os negócios. Harry Mason, again. Tem, não sei se tem vídeos, a gente vai Game pôr umas trailers fotos. Tem. Todos os jogos que a gente tá falando, eu vou catar e vou pôr todos aí no link do post, sabe? Porque são muito jogo, Atari, Super NES, Mega. Pra vocês verem a diferença, atualização e tal. A coisa. Evolução, né? Mas é isso aí, né, cara? Jogos do futuro, isso mesmo. Prepara o papel higiênico. Então tá, agora nós vamos ao nosso top 5 dos melhores jogos. A gente fez um top 10, mas era muito estendido. Screw Attack total aqui, né, cara? Number 5. Bom, a gente já falou de todos os jogos aí, uma base, não falamos de todos, sabe? Um pouquinho de cada um, os melhores pra nós e tal. Nós vamos falar o top 5. Foi difícil, mas entramos num consenso aqui. É, quase gerou. O Júlio não falou nada porque não jogou nada. Pra ele botou o primeiro jogo era o Halloween do Atari. A opinião do Júlio é a mesma que do Frajola no podcast 9 ou 10. Minha opinião é vazia. Conjunto vazio. Vazio, né, cara? Number 5. Quem quer falar sobre Doom 3? Doom 3 é cagante. Frajola? O Frajola que é o jogador. Doom 3 da id, né? Id Software. Eu desisto do jogo de terror, saca? Porque, tipo, meu irmão baixou Doom 3 e eu queria ver por causa dos gráficos, que na época, lembra, era o fim do mundo dos gráficos. Em 2004 foi o mundo, né, cara? Mas pior que os gráficos ainda são bons, mas assim, era o fim do mundo dos gráficos. Aí eu queria ver, aí começamos a jogar lá, eu me caguei e já saí da sala, né? Doom 3 é gráfico fantástico, né? Revolução total. Ah, 2004 foi, né? Foi. A história do cara que tá na base... Que é a história do um que não foi explicada, né? Digamos. Que é o cara que tá na base em Marte e abre o portal do inferno e daí começa, né? Totalmente do filme, né? O filme foi ali, foi tirado do 3. É meio que é filme do Doom 3, né? Isso. Alguém virou o Doom 3 aí? Eu virei. Sei que no final tu enfrenta o diabão gigante. Boa, eu vou virar ele. Já que eu tô virando tudo quanto é tipo de jogo, no inferno. Tu vai pro inferno? Vai pro inferno. Tu desce dentro de Marte pra cratera e desce elevador e não sei o que. Eu sei que tu dá no inferno. Mas aí que tá, eu ia te pedir, não joguei Doom 3, joguei uma fase, não sei como é que é a moral por fases. Mas é só naquele ambiente, na navezinha. Não tem fora, assim. É Marte. Tu vai pra fora, assim também. Não tem nada. Não é nave, é aquele lugar fechado, aquele laboratório, sabe? Tu sai pro lado de fora dessa base e tu tá perdendo o vital. Ai, que legal isso, cara. Saiu a continuação, que era aquele de inferno, como é que é? É o Resurrection. É a expansão, né? É. Doom 3 Ultimate Inferno. Como é que era o nome daquilo, cara? Tu chegou a jogar a expansão? Eu passei, mas eu só joguei um pouquinho. Ele continua da onde tu terminou. Tu matou o demônio lá e não tem final, aí, né? Aí tu mata o filho do capeta. É. Quando tu vira não dá nada? Só dá um sujeito lá que destrói lá o inferno, mas que tu permanece todos ali. Todos os jogos... PC não tem final. PC não tem final. Tem, cara, como não tem? Aí o Doom 3, porque é daí, não sei, deve ter alguma coisa. Tem um final idiota. Com o primeiro e tal. Quando começa o final do jogo, tipo, vai nas partes finais e já conta o final do jogo. Bom. Nessa expansão, no que tu bota New Game, ele acorda. No lugar onde tu matou. Eu acho, pelo que eu lembro, pelo menos foi a primeira vez que eu vi o lance da lanterninha, foi no Doom 3, né? Se ter só a lanterninha ali, tá tudo escuro e tu tem que virar a lanterninha pra ver onde é que tá os bichos. Muita gente não conseguiu jogar assim, porque tu tinha que segurar a lanterna, trocar, pegar a arma pra matar o cara. Tu não pode, o cara não tem duas mãos, né? É foda. É incrível. Paulo, não, é que sabe. As armas, realmente, as armas que ele possui, não tem como o cara tomar. Só a pistola. Só a Sarah Connor consegue uma arma. Aí lançaram o patch lá que tu bota a lanterna amarrada com fita na lanterna. Dá até pra jogar com a lanterna no jogo. Lanterna arma, eu acho que tem uma arma que daí tem a lanterna na arma. Que é com fita é mesmo. É patch. Não é, não tem. Oficial? No jogo é não tem como botar. Você é patch do oficial da ID, isso, ou é isso. Um patch de fãs? Não, é oficial. Ó, uma dica aí. Tenta jogar com fone de ouvido pra tu ver o que é. Eu mesmo não consegui. Eu mandei os meus consertar eu hoje. Eu não consegui. Juro bala, por Deus, cara. Eu não consegui jogar com fone de ouvido. Deixa assim. Dead Space. Eu não joguei, joguei Espaço Morto. Versão brasileira Álamo. Dead Space, incrível por ser um jogo novo que tá no nosso top 5. Quem é a produtora do jogo? Electronic Arts. Jogo que envolve espaço, tu pode ir no espaço, tu não ouve som nenhum, tu só vê mãos voando. No espaço não cria... Aê, dá. Exato, no vácuo não tem som. Criaturas devorando outras, pessoas mortas. Qual é a virando história? Criaturas bizarras. A história do jogo é o seguinte, a nave Ishimura, que foi coletar uma espécie de artefato sagrado, eles vão levar para a Terra, de um planeta, e junto com esse artefato, veio criaturas bizarras. Que entraram em mutação com as pessoas de dentro da nave, que viraram criaturas sedentas de sangue. Nisso, com o que é melhor explicado no anime Dead Space Downfall, assistam, que é muito, muito bom. É, muito... O... prequel, né? Isso, é o prequel, que no final do anime é o começo do jogo, do Dead Space. Muito sangue, muito, muito, muito. Muito sangue, sangue e muito susto. Muito ketchup. É muito ketchup. Não pouparam no ketchup. E no caso, tu é um cara enviado pra fazer manutenção na nave e descobrir o que aconteceu por lá. E todos os teus amiguinhos que estão juntos são mortos. É, a base não teve mais contato com essa nave, foi perdido. Exatamente. E no caso, ele vai investigar e aparecem muitas criaturas. Cara, a grande sacada do jogo é fazer a mesma coisa que nem o Doom, fones de ouvido, luzes apagadas. E o pior, se vocês acham que eles não vão levar cagaço, em qualquer momento do jogo, as criaturas podem arrombar portas ou destruir janelas ou instalações. E inclusive, os bichos aparecem atrás de ti e não toca música. Tu tem que virar a câmera pra ver o bicho. E tu sabe os lances que tem os ventiladores? Sim, eles arrombam, quebram aquilo lá e entram pra cima. Sim, sim. E não é um, é dois, três. Exatamente. É muito bicho. Teve uma parte do jogo que eu não enfrentei 5, enfrentei 15 daqueles bichos. Não parava de vir, cara. Eu quase morrendo e matava eles e tinha que usar um poder pra tipo, congelar o tempo. E o terror funciona muito bem aqui, porque ele é ambiente fechado, assim como Resident 1, 2 e 3. Pois é, aí que tá, o jogo, a jogabilidade em si é Resident Evil 4 total, sabe? Mas como a gente falou antes, é um ambiente fechado. Causa aquele clima, né, aquele climão. No espaço, você está sozinho. Então, é 2008, né, que lançou. 2008. E agora vai ter pro Wii, né, o novo, mas esse aí não sei, não entra. Mas não levo fé. Não. Também não levo fé, mas enfim. Sim. Frajola, tu vai falar desse jogo. O consenso da galera chegou a um jogo de J-Horror, Fatal Frame. Fatal Frame, né? O 1. Produtora Tecmo, japonesa, né? Jogão. Tecmo não é a... Tecmo, Dead não. Or Alive. Tem Ninja, não é Dead or Alive? Também. Não é, bom. É são Rio duas. Ryu, Hayabusa, Ninja Gaiden. É, porque tem ele no Dead or Alive. Tá certo. Bom, Fatal Frame. Eu vou falar do 1, tá? Tem outros 3. Mas o 1, a gente comentou que é o melhor, né? Porque foi o primeiro, foi a emoção, né? Fatal Frame foi revolucionário porque ele não usava armas, né? Era com a câmera fotográfica e tu capturava, causava danos no fantasma, no inimigo, enfim. Era câmera, Pokémon, era Pokémon, né? É, tu aprisionava ele... aprisionava ele na foto. Bom, a história começa com uma menina japonesa, bonitinha, né? Vai investigar uma casa, não sei se você investigar, ou ela vai fazer um documentário daquela casa, porque havia rumores que morreu não sei quantas ali, enfim. Nisso vai a irmã dela. Atrás dela. E atrás dela e encontra a câmera. Aí ela pega a câmera, olha, da boca ela levanta na altura da vista e vê um fantasma e sem querer ela tira a foto. E aqui ela vê que o espírito sofreu um caos, um dano, né? A jogabilidade é baseada nisso, né? Com a câmera, isso. Tem que aprisionar os monstros, né? Chegou a virar o jogo? Não, foi um bem... Dois, né? É. Só que tem vários fantasmas, basicamente cultura japonesa, né? Porque tem os fantasmas vestidos como japonesa. É, tem que fazer as queixas. Ele usa aquele lance das fotos reais de fantasmas. É, preto e branco, distorcido. É, uma coisa meio demoníaca. Tá aqui, ó, gráficos ótimos, revolução total, né? Sem arma, era o que Clock Tower fez em 95, né? Fizeram agora, não tem arma, tu só tem que fugir, pegar a mão. Mas me diz uma coisa. Muito bom. Ele é um jogo bom mesmo, só que por que não fez sucesso? É, no Japão. Não, fora do Japão, né? Que meio que o pessoal ocidental despreza o sucesso. É que nem aquele Siren, sabe? Aquele Forbidden Siren. Que no final, no Japão faz alto sucesso, tem até filme, o caralho. Aqui, tu perde, bah, velho, jogou Siren. Ah, tá, mais ou menos. Que eu acho que é o pessoal mais fã do Japão, mais do terror. Né? Um jogo mais cult. Eu tenho um chute aqui porque Fatal Frame não fez sucesso, porque não tem arma. Não, pode sabe o que é? Ele se baseia muito. Né? É, claro, os americanos não tem arma, sabe? Arma, eles querem arma. Eles querem matar a pessoa. Tu vai ver um fantasma, uma coisa, tu não vai ter como matar com espada, coisa, tu vai só tirar uma fotinha pra eles. Mas o jogo, como o terror, ele funciona bem. Por quê? Porque ele é ambiente fechado. É, tem aquele climão de ambiente fechado. Nos momentos que tu sai fora dessa casa, dessa mansão, tem aquele clima que funciona também no Resident, que é noite, tem chuva, tem vento. Pois é, aí que tá. É. Aí que tá a graça do jogo, sabe? Não, tá, ó, esse aí, o Fatal Frame 1, principalmente. O 2 eu acho melhor, aí que tá, o meu consenso tá nulo, no, porque eu não joguei 1, joguei o 2 mais. Mas se o 1 for assim, deve ser melhor, né? Claro, né? Tem o 3, tem avanço melhor nos gráficos, claro, sempre vai ter. E agora tem o 4 do Wii, né? Que ninguém que jogou, então ninguém sabe dar uma opinião. Não concordei, pra mim, não. Como não, cara? Tu quer trocar a ordem, né? Mas. Pra nós, Rodrigo concorda comigo. Concordo. Number 2, Resident Evil. O 2, porque o 2. O remake. Porque a trilogia 1, o 2 e o 3 são ótimas, né, cara? Não tem. É por questão de detalhes. Por questão de detalhes. Eu também. Pra mim, o 2 ganhou porque foi o primeiro que eu joguei. Aí que tá. Capcom, 1998. Oito. Dois CDs na época. Vamos concordar que foi o auge, né? Salva de palmas. CG ali, o mais parabéns. Vendido, nem sei o que você falou, foi o mais vendido. Mais vendido da série até hoje. Não sei se ganhou do 4, não sei, porque o 4 vendeu horrores também. Mas é, daquele. Isso aí é multiplataforma, irmão. É, um dos jogos que consagrou o PlayStation como o videogame mais vendido de todos os tempos. 98 foi o ano cabalístico, né? Metal Gear, Resident Evil 2, Final Zelda, Ocarina of Time, Final Fantasy VII. Mas enfim, aí que tá, né, cara? A história, né? Claire Redfield, Chris e o. Claire e o Lee. Leon S. Kennedy, que o Leon é um policial novo na cidade, novato, chega lá, né? E a ordem dos zumbis é claro que é a irmã do protagonista do primeiro, né? Que é o Chris. Que é o clube de motoqueiros, é, e tá, né? Procurando o irmão dele, né? O irmão dela. Do Stars. Daí os dois se encontram, daí tem aquela cena do caminhão, né? Que tem o zumbi até. Cara, muito bem bom. Elaborado. Pra te ver como é que a cena é tão boa, só pra analisar. Coloca o CD da Claire, o carro ele bate de frente, e com o Leo ele bate gira, de trás, né? De trás. Daí, porque não tem como tu começar de um lá, só virando o cenário, né? E cara, uma coisa muito bem manjada, tipo, tu vira com um, e na perspectiva, por exemplo, da mulher, e depois tu faz o mesmo jogo, só que na perspectiva do homem. É. Com lugares exclusivos de um e de outro pra complementar a história. Mas aí começa. O jogo seria mesmo começando com a Claire. E o segundo cenário com o Leo. Porque o segundo cenário ele fica mais difícil, né? Pois é, fica mais difícil mesmo. Aqui tem o Mr. X, né? Tem o Mr. X. Ele só aparece no segundo cenário. Cara, vocês que são novos, jogaram só o 4, ou, sei lá, viram falar no 2 quando eram pequenos, por favor, joguem o 2. Eu joguei esses dias, eu virei, que eu peguei emprestado do Frajola. Cara, é o melhor jogo do Resident Evil desses primeiros aí, eu acho, sabe? O primeiro grande susto, quer dizer, o primeiro susto no jogo ali... É aquele das armas no começo, né? Na loja de armas, tu disse, que quebra os vidros... Tem aquele bicho que salta do teto. É o Licker. Antes de chegar nele, não tem um corredor bem estreito, é verdade, cara. Passa um negócio bem atrás, estreitinho, né? E tem as mãos que te puxam, cara. Ah, é verdade. Pai, eu levei um cagaço, cara, tremendo. É, eu gelei, cara. É a mesma coisa que tu jogar um balde de água gelada em cima de tu. É a mesma sensação. Detalhe, duas vezes acontece isso. Primeiro aqui, depois mais à frente. Tu não espera que vai chegar assim. É que tu não espera, que tu passa ali várias vezes, né, no jogo. Que é naquele corredor antes de chegar, as mãozinhas assim na madeira, pegando, cara, tá louco, cara. Acontece duas vezes, o cara não espera que vai acontecer a segunda, e acontece. E o Mr. X quebrando paredes também me dava cagaço. Mr. X, tá jogando normal, assim, quebra um parede, e o cara traz o título, foge, corre, caralho. Não, sabe por que tu leva o susto? Porque o cara que é mais esperto pensa, o cenário é todo pré-renderizado, não vai acontecer nada, e acontece, e quebra, cara. E tu leva do nada, tá passando, BUM, estoura, cara. Isso só no segundo cenário, porque no primeiro cenário não tem isso. E tinha aquele lance que tu... Bah, eu lembro que na época eu jogava, assim, e tu ouvia um barulho de um negócio quebrando, um negócio caindo lá pro fundo, assim, e era música ambiente, eu pensei que era do jogo, sabe, que tava tudo quieto ali. Bom, pra mim era alguma coisa acontecendo, sabe, mas era o som ambiente, sabe. Sim, era o som ambiente, é verdade. E vários bichos novos e tal, era bem legal, sabe, aqueles zumbis com o Jorge Romero. Começou ali, sabe. Ele foi refeito, tinha feito o jogo... Resident 1,5, o link está no post. É, e o cara não gostou Shinji Mikami. Não gostou, mandou refazer todo ele de novo. Tanto que na versão 1, Director's Cut, eles colocaram um vídeo disso aí. O vídeo do 2, que era Claire, era Elsa. É, que é o Resident Evil 1.5, né, que falam, né? É, eu ia dizer isso aí, não sei se era o 2.5. Era 1.5. 4 também. Tinha um vídeo no YouTube do cara jogando na TV com o disco e tal, e o cara, depois de tantos acessos aqui lá, e mandava e-mail pra ele, ele apagou do YouTube. Isso aí. Não, tem um vídeo nesse Director's Cut 1, que mostra esse vídeo e o cara jogando. Sim, mas o link está no post do vídeo do 1.5, que é o 2, que era pra ser o 2. Merece, tem gente que até gostaria que o jogo tivesse sido lançado. Não, eu acho que não, sabe? O jogo é tão bom e tem esses boatos que deixa o jogo melhor ainda. Pois é, cara. É um clássico. Tem a roupa da menina. Frajola Claire. A Claire eu virei todas, consegui todas as roupas dela, uma melhor que a outra. Coisa boa desse jogo é o fator replay, que tu tem que jogar de novo, terminar em menos tempo, pegando menos ervas, tu já sabe o que fazer pra abrir essas coisas, né? A roupa. As armas infinitas, tu tem que virar os dois CDs 3 vezes cada um. Nossa, são 6 vezes. Nossa, eu fiz isso, cara, eu não acredito, até hoje eu fiz isso em um domingo. Eu virei 6 vezes, eu abri todo. Palmas. Ranking pra Jala, o herói de todos, né? Sem salvar, tu não podia salvar. Cara, eu tinha pegado o jeito tão bem que era muito fácil. Uma eu coisa, tentei jogar esses dias, já meio que apanhei. Uma coisa que ninguém acredita, eu virei Resident Evil. Mentira, não virei. Cheguei no chefão final Resident Evil sem salvar, cara. Eu não tinha memory card. É verdade, tu me falou, é verdade. Isso é verdade, porque na época... Eu não tinha memory card. Eu era da época geração Mega Drive, PlayStation, eu não sabia o que era memory card. É muito difícil. Cara. Muito, eu cheguei no chefão final, pausei o jogo que eu tinha que ir no posto de saúde, voltei, travou o jogo. Puta merda, né? Sim, abrindo parênteses, Marcelo Showman jogava Final Fantasy VIII sem memory card. Ah, não, e é loucura. Esse não. Cara é maluco do caralho. Não, esse, né, tem que abençoar. Esse... Ele não desligava, ele quase terminou o primeiro CD assim. São 20 horas o primeiro CD se tu ganhar level. É, por aí. Silent Hill. O Frajola ficou no conto, ele criou o Resident Evil em primeiro. Mas tudo bem, ele é um jogão. Silent Hill. É a tua que tá no quinto, tá em quinto, o Resident tá em quinto. Fica a dica do Julie. Usem duas calças. dica do Frajola, usem um rolo de papel higiênico. Dois, talvez. Silent Hill, 99, eu... né? Konami. Uma resposta ao Resident Evil, né, cara? Eu lembro que na Game Power só tinha duas fotinhas dizendo Silent Hill, o jogo de terror que vai competir com Resident Evil. Como todo fã de Resident Evil, tu olhava, vai ser um jogo que não faz sucesso. Lê do engano. Cara, o jogo fez tanto sucesso quanto o Resident Evil. Detalhe, né, cara? Gráficos não eram pré-renderizados. Não era pré-texturizado. Não era pré-texturizado, era polígono, cara. A história, né, do Harry Manson, que tá indo pra Silent Hill, né, por causa que a filha dele tem uma visão, não sei o que, e quer ir pra Silent Hill. Ele vai com a filha dele e aparece um espírito na frente do carro e ele meio que freia, ele não sabe que é um espírito, atropela, cai, derruba e a guria não tá mais, né. Ele tá em Silent Hill, aquele nevoeiro, que na sociedade que era nevoeiro. Aí que tá. Que só no Silent Hill Origins e no filme que a gente descobre que a cidade foi queimada, não sei o que. Aí que tá o segredo do Silent Hill. No Resident é ambiente fechado, Silent Hill é ambiente aberto, mas é aquela neblina, sabe? Tu não enxerga. Tu não vê nada, sabe? Tu vê. A cidade é amaldiçoada. Aí que tá outra coisa cagando. Tu chega na polícia lá, a guria te dá o... Não, o detalhe é que no começo do jogo tu pensa que tá no meio do jogo, sabe? Jogando, assim. E daí tu vê naquele beco, né? A câmera estabilizada. A câmera tu vê aquele corpo parado lá na coisa e umas criancinhas com faca atacando, né? Primeiro, do nada fica de noite. Segundo lugar que tu passou, se fecha do nada. Fica tudo ferro e sangue, tudo enferrujado. Muito bizarro, né? Muito bizarro. Outra coisa, depois quando tu acorda do sonho, tu sai do bar... rádio. Tu acha um rádio. Tu acha um rádio. Pra que eu vou querer um rádio, né, cara? Pergunta. É. Daí tu vê assim, começa a tocar aquele chiado do rádio. What's that? Huh, radio. What's going on with that radio? É quando os monstros se aproximam, né? Deu rádio com essa. E o bicho quebra a janela. E tu acha um revólver, que aí tu conversa com a policial no bar. É, a Sybil Bennett. Sybil Bennett. Aí de repente aí tu descobre que tu tem que ir pra escola e vai atrás da filha. É, na verdade é assim, tu vai procurando papéis, né? Sim. Vê que a cidade tá destruída, né? Que as ruas estão quebradas, assim, muito bizarro. Isso é muito bizarro. Aí ele tá andando, de repente, a rua tá fechada. E não é só a rua, os arredores também. E tu vê o precipício e não tem fim. Saca, é muito bizarro. Daí tu começa, vai atrás, vai na escola, vai no hospital, depois na igreja, da Dália Gillespie, descobre toda a história do jogo, né, que na verdade era a Alessa, que era, queriam botar ela pro deus deles e tal coisa. Sim, que ela é queimada. E tal, isso aí conta no Silent Hill. E que os monstros são pensamentos dela, no caso. É, na verdade todos os monstros que tu vê, não, são pensamentos teus e dela, sabe, deus misturam os dois. Daí cada bicho, por isso cada pessoa que vai a Silent Hill vê monstros diferentes, sabe. É verdade. E cada vez que tu vai lá, tu tem um pensamento diferente. diferente. Não, é isso aí, sabe? O jogo foi 90, fez muito sucesso. Muito sucesso. Puzzles difíceis, né, cara? Aquele do piano, até hoje eu me mato. Tem lógica descobrir aquilo, mas eu não, na época eu não descobri. Eu fui na procurar época... em revista. E uma marca registrada de Silent Hill. Enfermeiras. Enfermeiras. Enfermeiras bizarras e a Lisa Garland. A Lisa, né? O que tu acha da Lisa Garland, Frajola? A loira, né? Imagina, é loira. Não precisa falar nada. Loira, pois loira. É. E contar aquele final louco. E... Que é lugar nenhum. Lugar nenhum. Tá no, tu vai lá no colégio, tu abre outra porta, tá no final. Depois o hospital. Daí o hospital, é muito bizarro, cara. E tu, pra ti poder ir no final do jogo, tu tem que reunir itens de várias mitologias, egípcia. Tem aquele final do ET também, tá, né? O jogo é bom. Esse final do ET aí, eu lembro que eu lia nas revistas e tal, o final do ET. Que não tem nada. É uma comédia, é uma sátira. Tá, mas o que tem que fazer pra tu vira o jogo uma vez, daí tu vai ganhar um item. Daí esse item tu vai começar a usar. É uma pirâmide. Tem todos os pentagramas do jogo, né? Em cima do colégio. É, aí aparece lugar, uma Dead Light. É. Os discos voadores. Aí no farol tu usa aquilo. É, tu usa em acho que em quatro lugares, né? Tu usa aquele item, daí ele vai olhar pro céu. Daí aparece uma navezinha, assim. Não, põe o link, sabe? Do post que eu fiz, que o final é muito bizarro. É, viu, seu? Legal. É, não, daí é assim, né? Daí tu usa naquele farol lá que tem o pentagrama. Daí aparece uma nave, chega assim com o ET, daí o Herman disse: "Hey, do you see a little girl? The brown hair?" Aí o ET: decapitam ele, leva ele pra nave e acaba o jogo. Tanto que no 2, né, tem o final. E daí no final, o cara, acontece a mesma coisa, né? Só que daí chega o Harry Manson, do 1, sabe? Sim, sim. E daí o cara, ei, you, você viu uma garota? Não. Você viu aí o cara, não, você viu minha esposa? Mas do 1 marcou por isso, né, cara? Jogão e tal. Tanto que o filme foi o melhor filme, né, de feito daí. Eu acho que foi o melhor. É que nós comentamos no podcast de adaptações, que é o melhor filme, acho que todo mundo concorda, depois do Final Fantasy 7. Alguém tem algo contra esse top 5, por favor? Fala agora ou cale-se para sempre, né? Cale-se agora. É, entramos num acordo, senão eu colocaria Resident em primeiro, mas tudo eu bem. Eu colocaria Daikatana. Então tá, mandem seus jogos, por favor. Concordam com essa lista top 5? Não concordam? Isso. Contem historinhas de cagaço, quantas calças vocês usaram. O Júlio ficava com Halloween, Frajola com Resident Evil nas mãozinhas. Então é isso, coloquem suas listas, seus jogos favoritos. Eu esqueci de comentar, né? Gurizada, comentem, tá? É só lá embaixo comentar, clicar, vai abrir outra janinha, tu comenta, pode pôr qualquer nome, não precisa registrar. Se vocês põem o Twitter de vocês, vai aparecer a fotinha, vai aparecer tudo. A gente está com mudanças no layout do site, ainda está meio mais ou menos. Sempre procurando melhorar. Sempre melhorando. E quero ver agora o pessoal ir pra casa, né? A pé, na chuva. A pé, sozinho. Sozinhos. Só com uma lanterna. Pensando em ET. Se vocês querem conhecer Silent Hill, venham pra cá os Barbosa. É verdade, venham pra cá. O link está no post. O link está no post. E é sério, fui eu que tirei a foto. Eu lá no Paçoca. Então tá. Silent Hill ia ser filmado aqui em Barbosa. É Silent Frajola. Atrás de meninas. É. Vê, você viu uma garota loira? Porque ela é sua filha, sua esposa? Não, eu quero pegá-la. Olha as ideias dos nossos integrantes. Né? É, a ideia é nossa, ideia, mas tu tá pensando. Aí de repente, assim, o Frajola tá andando, parece uma dentadura, assim. Sem dente, aí! Uma bariguinha! Coisa beijo aí! Manda beijo! Ele fez um biquinho! Ah, não fiz nada, não é que só. Ele mesmo que. Aí ele desistiu. Por que Julie não está falando? Porque ele tem medo e não jogou nenhum desses jogos. E é sério. Minha desculpa. Não é desculpa, é verdade, eu tenho medo. Eu que nem eu falei antes, cara. Eu jogava quando era pequeno e me cagava. Aí eu fui tentar jogar Silent Hill, me cago muito. Não foi tua mãe que proibiu? Não, eu me cago, eu não jogo porque eu tenho medo. Já nós jogamos pra ter medo. É mais legal, né? Uhum. Mas eu não consigo. Se eu jogo isso aí de noite, eu vou dormir, fecho os olhos. Qualquer coisa escura que eu vou, começo a enxergar coisa e não rola. Não rola.